curtir o som. Madrugada é só zoação, na balada com os meus irmãos. Bate forte o bumbo e o coração. Nossa cara é curtir o som. Madrugada é só zoação, na balada com os meus irmãos. Bate forte o bumbo e o coração. Flash, bebida, salt, dance, a noite é som de play. Vida inocente, transparente nas pratas de lei. Semblante ofusco na balada, eu tenho meu valor. Pagar de boy, tira onda, é do jeito que eu sou. Tô aqui, vim pra curtir, meu estilo é esparrado, eu não tô nem aí. Quem tá na paz, pode vir, muita serva na moral e na ideia até o fim. E deixa a treta pra lá, fica de boa se pá. E deixa o baile rolar. E deixa a treta pra lá, fica de boa se pá. E deixa o baile rolar. Nossa cara é curtir o som, madrugada é só zoação, na balada com os meus irmãos. Bate forte o bumbo e o coração. Nossa cara é curtir o som, madrugada é só zoação, na balada com os meus irmãos. Bate forte o bumbo e o coração. Balada é frevo, tira onde eu quero é ver mulher. Chegar no baile, casa cheia, sabe como é. Festa inflama, solte o grave, vem no pancadão. Estilo gringo, sempre open pra chamar atenção. E quem comanda a festa, o DJ sabe o que faz. Menina desce sedução, hoje ela tá no gás. Bebendo uma gelada com a rapaziada. Fim de semana vira uma, duas madrugadas. No Nextel, nego me liga, chega e passa um bip. Mais um convite pra um agito onde só tem elite. Ela me usa e eu a uso, é dente por dente. Ela sem roupa, eu sem vergonha, espelho frente a frente. Do mesmo jeito que eu quero, você também quer. Curtir a noite, agito, clube, ice baby girl. Ela me dela, sente o naipe, sabe quem eu sou. O comentário rola, solto, o Randriel chegou. Tô aqui, vim pra curtir, meu estilo é espada, eu não tô nem aí. Quem tá na paz, pode vir, muita serva na moral e na ideia até o fim. E deixa a treta pra lá, fica de boa se pá. E deixa o baile rolar. E deixa a treta pra lá, fica de boa se pá. E deixa o baile rolar. Nossa cara é curtir o som, madrugada é só zoação, na balada com os meus irmãos. Bate forte o bumbo e o coração. Nossa cara é curtir o som, madrugada é só zoação, na balada com os meus irmãos. Bate forte o bumbo e o coração. Bate forte o bumbo e o coração.